para 2000, mais 2 esquadrão Ocean? Até 3. 3 mil pés, ajuste no 0, no 3, Ocean M2, 24. 3 mil, 1003, está livre do, da restrição em TAP? Cancelada a restrição de altitude em TAP, 6224. 24. Positivo. 1 no 0. Cam 38 no 5, chama agora o centro Recife, frequência 1 no 33, decimal 25, secundária 1 no 33, decimal 95, bom voo. 3325, alterna 3395, tá 38 no 5, obrigado, né? Recife 972, alfa, quilo, parte 3, fica atento ao sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Azul 4980, aguarde cópia. Copia. Já rodou para Recife, dia fez o voo 7, nível de voo 350. Saída Pucajá, Moaru. Decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5016, controle de Salvador, operando na frequência 120, decimal 80. Azul 4980, o planejamento está correto, na posição 01 no semibron. Salvador, Bruno 246, a 1 milha de Simbra, atravessar para o lado, boa noite. Bruno 246, ainda na escuta do controle, torre 118, decimal 95. Fecha, mano, 6897. Positivo, 6224. Autorizar 2000 pés, 10013 é o ajuste. É volta na final de Eliette 2 da pista 10. Será, obrigado. Vento 090 graus, 122, ajuste altímetro no 013. Gente, autorizado pouso pistão no 012, 4000. Estabilizando na final, né? 224, 4 meses de pé. É 224, completa final, chama a torre. Frequência 118, decimal 95, bom pouso. Obrigado, chefe. Boa noite, CGZ. 246, nosso solo 42, olhe pra cima, controle só na frequência 121, decimal 10. Valeu, Rão 210, Gono 246. Bruno 296, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, portão 02, Bruno 246. 6224, tráfego avançado, autorizado com o sistema 0, vento 090 graus e no 39, a gente altimetra no 0 no 3. E 13, no 024. Gol 1970, até a identificação, desce ao nível de voo 050, via chegada Mari. Anybody, thank you. Paulo Chama, 24 livre na pista, boa. Chalé 6224, Alfa, bote 8 da Juliette. Alfa da Juliette, na American 230, Red Cop. American 230 is ready to copy. American 230, Priority EU, Mike, India Alpha, Miami, flight level 360. Departure, runway 10. After departure, left turn, Momo departure. Mike Oscar, Mike Oscar departure. Nenim transition. November Echo, November India Mike transition. Dr. Zulu Chuzu, after confirming our flight plan route, is called 5024, Salvador departure confirm 120.08. Okay, thank you very much. We're cleared to Miami, flight level 360 off runway 10. On departure, left turn, Momo transition, Nenin, Upper Zulu 20 flight plan route, squawk 7024 and 120.8. American 220, departure Momo. Mike Oscar, Mike Oscar departure, Nenim transition, November Echo, November India Mike transition, is called 5024. Okay, Momo Nenin and 5024, thank you very much. Azul 4089, aguarde o permisso do pushback. American 230, report the pushback in startup. O Xenia 6224, direct gate 03, utilizando por gentileza. 903, só diz Xenia 6224. Chama 6313, autorizado Guarulhos, nível 360, rota que o 10 tá bacana. Decola da pistola 0, primeira curva direita, saída da L da transição ótima, 5010, autoconder, 120, décima 8, controle Salvador. Salvador, qual é o seu nome? Você coloca no azul? Azul 4959, prossiga. Ainda com o antecedente, somente para confirmar a nossa provável saída para Ideal, sabe? Saída prevista para Ideal? Confirme. A saída prevista para Ideal, qual a rota que o senhor possui, o nível? 740 na... Saída Coral. Obrigado. Azul 4980, inicia pushback, acionamento, reporte de táxi. táxi, o azul 4980, com 124 a bordo, 3 horas e 17 minutos, alternando Maceió. Cruzeiro 4980, ajuste para o Estrela 0, Torre 1185, ajuste ao time para o 0, 1, 3. Cruzeiro Estrela Índia, Estrela 1185, ajuste para o 0, 1, 3. O 970, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3, autorizada final do procedimento, é bom estabilizado. 2 mil no 3, como é estabilizado? 190 graus, 1-3, nós ajuste de altímetro no 0 no 3. A linha fala da 1-0, azul máximo 980. Azul 4980, decolada 58, alfa 3, 0, 0, decimal 80. 0080, boa, 4980. Azul 4980, boa. Quatro 980, contato radar, sobe e mantém nível de voo 350, via Santa Fuca. 350, Fuca, 4980. Bruno 70, eu completo a final, chama Torre 118, decimal 95, bom pouso. 895, bora. Salvador, Bruno 1970, final baixado, check. Voo 1970, tráfego avistado, autorizado por outro, estou no 0, descendo na 0 graus, estamos 2 nós, ajuste de altímetro no 0, no 3. TV posição na 0, 1970. American 230, approve the pushback and startup, call me ready for taxi. Thank you, clear to push the start, we'll call you for taxi, American 230. O 08735, acione identificação. Puta, quando tiver a nossa aprovação, só chamar o som. Bicho azul 4959, confirmando o nível, é o 140. Silvo. Gente, tá só autorizado, Ilhéu, nível 140. Decolagem de sono a zero, primeira curva direita, saída coral, Golf 677. Acione 0276 no transponder, controle Salvador, opere 120, decimal 8, azul 4959. Só confirmando pra gente, por gentileza, o transponder? 0276. Exato, conforme, 140 para Ilhéus, terra na 10, direita após coral, confirmando 770276. Controle Salvador 120, decimal 8, reporte quando pronto para o feedback acionamento, azul 4959. 4959. Azul 4980, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. 126, 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. Boa noite. Gol 170, taxi de Alfa, repartição de São Juliette. Alfa, São Juliette. Autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decola da Piscina 0, primeira curva esquerda na subida Conde, Golf 677. O transponder 0275, controle Salvador 1208. Autorizado 624, Xenetra Aracaju, daí decola curva esquerda, perfil Conde, Golf 677, 0275, 1208, posição em número 3, ou Xenetra 624. Xenetra 624. 4, correto, repartição de estudantes de planejamento. Cortado. Vamos ver a 3131, meia dúzia, com estudantes de planejamento. Guate, o Xenai 6313. Guate, o Xenai 6313. Não. O voo, o 9-1, 0 próximo a... Guarde para ingresso, 1170. Pois é, 1170. American 230, approve the taxi until holding point runway 10 via Acre 1, taxi India. At the holding point, contact tower 118.95, QNH 1013. 1013, Acre 1, India at the holding point for runway 10 and tower only get there. Thank you. Gol 170, aguarde a passagem do Long da América, taxi entra ponto espera para 0. Após o mesmo ingresso de gente até a remota 1-3. Ok, após o American, remota 1-3, Juliette, o gol 1-1-7. É 3-1-3, é o solo? Como assim, cara? Mas serão duas aeronaves retaguardas. O primeiro é um Boeing da América, taxiando para posição 1-0. Após o Boeing da Gol, taxiando para posição 1-3. Após o Boeing da Gol, inicia o pushback funcionamento, reporte para o parque. Ah, Alfa Cargo 8443. Cabsa 8443, prepara a subida da El Leda Motiva, aguarde cópia. Da El Leda Motiva, aguardando autorização 8443. Cabo 8443, pronto, cobra? 443, pronto. Aço 8443, Campinas, via rota do plano, VPZ 190, Pubá, VPZ 16, BHZ, DCT Showmod, VPZ 30, Entite, e sai conforme a rota apresentada no plano. Eu digo 380, saída da El, Leda Motiva, decola pista no zero, primeira curva à direita. Aciona 5025, controle 120.8. Carro 8443, autorizado, Campinas, conforme plano, Pesolo 10, Pupaga, Pesolo no meio, BHZ, Showmond, Pesolo 30, Entite. Israel, Leda, Motiva, saída, curva na direita após decolar, 5025, transponder e controle de Salvador, 120, décima 8. Teste confirmou nível 380. Afirmo 38, 8443. Tato, boa noite, Azul 2774, informação de 10. O Alves está com o atendimento correto, com o reporte pronto. Reportará 8443. Azul 2774, aguarde cobra. Cargo 8443 para a posta operacional. gentileza da nossa chamada para o pushback? Passo para cá, 8443. 8443, 543 autorizado, chama para o tanque. 8443, chamada para o tanque. Paulo Salvador, boa noite, 9972, para a cópia 360 da Aliança. 5972, número 2, para a cópia, 1 minuto. Paulo 2774, pronto para a cópia. Escuta, prossiga. Autorizado por seguro, nível de voo 180, conforme rota dos planos de voo, subida coral, curva direita, pista 10, código 0274 e o controle 120, decimal 8. Autorizado por seguro, 180, decolador 10, pista direita, saída coral. Funcionado 0274, controle 108, azul 2774. Correto para o posicionamento, 2774. Falo 6133 para o táxi 1960, 5 horas de avião. Táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera, torre 2895, ajuste no 013. Puxa na minha 313. Galeão, 5972, pronto para cópia? Posso? Galeão aprovado, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida da El Lida Irune, primeira curva direita. Código 5034 e o controle 120, decimal 8. Galeão autorizado 360, da El Leda Irune, primeira curva direita, aciona 5034, 1208 controle, 5972. Correto, chama para posicionamento, Rio 5972. Pronto, Rio. Sideral 9973, para confirme 360, vamos passar a quebrar. Sideral 9973, 1 minuto para a cópia confirme. Ah, não, obrigado. Sideral 9973, agora sim, para a cópia. Pronto, cópia. Autorizado confirme, nível de voo 360, conforme rota do plano de voo. Subida será da El Leda Motiva. Dael Leda Motiva, aguarde informação de código transponder e o controle 1208. Então, autorizado 360 com fim, da El Leda Motiva, aguardando transponder 208 com controle 9973. Correto, chamar para posicionamento, lidera 9973. Chamar agora, obrigado. Boa noite, acionando minha 313, quando estiver pronto. 6313 autorizado, aliás, decolar 10, vento 1000 graus, 122. Aqui tem bola na pista 10, acionando minha 313. Eu quero que você trouxe qual é a sua velocidade indicada? Espero que você trouxe qual é a sua velocidade indicada? Espero que o teste 35 está na escuta. Professor, boa noite, acionando a identificação, autorizada a chegada Mário, desce para o nível 050. 50, chegada Mário, 9. Era o número para a porta, não? 970, mantendo somente a chegada. Professor, o que faz 35, Salvador? Essa é uma velocidade indicada? Eu estou com certeza de você incrementar até interceptar.

Utilizado voo Leda, pode Leda Morte, voo 6303. Leda Morte, voo 6303. O helicóptero da Fazenda 3D está com 1,0 de ground speed. Não, destinado negativo. A gente mantém ainda 3D com a série de 735. Está autorizado a alinhar e manter o 1-0. 2443, alinha, mantém o 1-0. 26.85. 26.85, man. 26.0, good day. Good show. Lá do 72 da Rio, curso de estacionamento. A 3 autorizada a decolar, pista no 0, vento 1, 0, 0, 0, 1, 2, 1. Pista no 0, 4, 4, 3. O Rio 5972 chamou para o curso de estacionamento. Sim, se é o número 2 no setor Rio. Federação 9973 também para curso de estacionamento. É o número 2 no setor, federal 9973, número 3, aliás. Passaram 735, 2, passaram 2 mil pés, autorizado a final do que fiz de meu TLS e reporte estabilizado. Pista 8443, decola os 26, controle 1, 2, 0, 8. 08, boa noite. Entre 178, boa noite, acione identificação, autorizada a chegada à Mário, do Cotero 2060. Dr. Salvador, boa noite, apto 8443, passando 2200, Andael. Chicago 8443, boa noite, contato radar, Cotero nível 380, saia da Andael. 380, Andael, 1443. 49, Houston 9. We have 52, Golden Boy, 3, Power Event, 3, 0, Mina, 12, 12, and that's now Bravo, Alpha, Remix. Azul 4959, clear taxi 941 India, on holding point, tower 118 decimal 95, altimeter 71013. Please, detect here, Azul 4591 India, tower 118 decimal 95, 1010, Azul 4959. Com 972 ATR da Azul, passar sua causa, autorizado puxa chamar o táxi. Após a passagem do ATR da Azul, autorizado o puxa acionamento, 5972. Cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, conforme rota do plano de voo, subida será da El Leda Motiva, primeira curva direita, código 5043 e o controle 120 decimal 8. Aprovado Guarulhos, 340, conforme a rota da El Leda Motiva, primeira curva direita, 5043, o controle 120 decimal 8, 5974. Correto, chama para posicionamento 5974. 1970, do para 3.000 pés, ajuste padrão 0.03. 3.000 pés, 0.03. Pode voar agora a zona? Pronto, 1970, reduza para 2.09. Bom, reduzindo, então 2.09, 973. So 4959 clear, to die, lap and take off, wind is 0 degrees on July. Completa a aproximação, mantém sua velocidade até o externo, chame a torre em 1895. Mandei 770, uma torre 1295. 1970, deixa para 2000 pés, o ajuste permanece no 03, está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. Autorizado a sinal ILS, descendo para 2000, voo 975. R35 continua a aproximação, vai para a direção de pouso. Continua na aproximação. Pode dar a condição para ser observado. Sente o azul 49-59 airborne at 32, call now 120.8. 120.8, azul 49-59, good. Salvador Forte, Grimeio Azul, 49-59, nós tem 1,400, qual o departure? Azul 49-659, with a contact, lab check level 140, and flat left to Coral. Direct Coral, contact level 140, Azul, 49-59. Dia parte principal índia, ponto de separador 1895, ajuste 1093. Parte 3, parte principal índia, 1895, ponto de separador 1895. Tá bom, tá resolvendo. 3178, deu separar 3010, ajuste 1093. 3103, 3102. Puxa a sala, chama para o táxi. Estabilizado, 1970, reduzido. 1970, chamei a torre, 1985. 1985, está autorizado, final ILS, já posso estabilizar. Autorizado o pouso, pistola 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Se for possível fazer um pouso longo para livrar logo na taxiway até o compartimento militar, devido ao tráfego na sequência de instrumentos. Informe no solo controlado, 875. Patrão, solo controlado, será o pouso longo para livrar a operação, 4735.